A história de Marguerita, chamada carinhosamente Rita, se confunde com a de tantas esposas não amadas, desrespeitadas, violentadas no corpo e na alma pelos próprios companheiros. Também com a história de tantas mães que perdem seus filhos precocemente. Por fim, com a de muitas mulheres obrigadas a abrir mão de seu próprio projeto de vida. Tudo na vida dessa mulher tão simples parecia não ter solução. No entanto, com fé e determinação, ela viu realizar-se o que parecia impossível. Em 1381, Rita nasce na região de Cássia, na Itália. Seus pais, tendo sua única filha na maturidade, se preocupam em casá-la o quanto antes. A jovem pretendia se consagrar a Deus, mas em uma época em que não lhe é dada opção, por obediência e para não deixar os pais desamparados na velhice, aceita o casamento. Segundo a tradição, por muitos anos Rita sofre todo tipo de violência de seu marido. Porém, com seu exemplo de vida e suas orações, consegue finalmente a conversão dele. Algum tempo depois, ele é morto por antigos inimigos. Sempre bondosa, ela perdoa publicamente os assassinos, mas não consegue que os filhos adolescentes façam a mesma coisa. Ao contrário, com muito ódio, eles alimentam um forte desejo de vingança. Ela não quer ver seus próprios filhos se tornarem criminosos. Por isso, suplica a Deus que os leve. Se humanamente for impossível, convencê-los a não manchar as mãos de sangue. De fato, um ano após a morte do marido, seus dois filhos adoecem e morrem. Por mais que nos pareça estranho, o amor pelos filhos faz essa mãe preferir a imensa dor de perdê-los a vê-los seguir o caminho do mal. É o coração amoroso de uma mãe que crê profundamente na misericórdia do crucificado e nele busca sua força. Já sem os pais, o marido e os filhos, Rita se dedica então a cuidar dos pobres e doentes e busca por três vezes entrar no convento das irmãs agostinianas em Cássia. No entanto, por ser viúva e já ter tido filhos, não é aceita. Ela não desiste e pede intensamente a intercessão dos santos de sua devoção. São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino, até que consegue ingressar naquele convento. Durante uma quaresma, a irmã Rita, rezando diante de Jesus crucificado, deseja ardentemente associar-se à paixão de Cristo, compartilhando com ele a dor pela redenção da humanidade. Todos os sofrimentos pelos quais passara e as muitas penitências e jejuns que já fazia, para ela não eram suficientes. Pede então, com extraordinário fervor, que possa experimentar em seu próprio corpo algo da dor que seu Senhor sofrera. Nesse momento, Rita tem uma visão na qual um espinho se desprende da coroa de Jesus e se crava em sua testa. A dor a faz desmaiar e, quando volta a si, a chaga está ali, aberta em sua fronte. E assim permanece por 14 anos até o fim de sua vida. Purulenta, exalando desagradável odor, provocando-lhe muitas dores e mantendo-a afastada de todos por não suportarem aquele mau cheiro. Mesmo assim, Rita segue constantemente alegre. Quando já bastante enferma, há relatos de que, em pleno inverno, quando a neve cobre toda a plantação, Rita pede para que lhe tragam rosas. Pensam que ela está delirando, mas exatamente onde ela indica, encontram uma roseira florida. Deve-se a essa tradição a bênção das rosas no dia 22 de cada mês nas igrejas dedicadas à santa. Rita falece em 22 de maio de 1457. Assim que morre, a ferida de sua testa assume aspecto brilhante e de onde antes saía um odor fétido, passa a exalar agradável perfume. Seu corpo, encontrado intacto anos após sua morte, pode ser contemplado ainda hoje dentro de um relicário de cristal com a chaga aberta na fronte e um suave sorriso. Miraculosamente, seus membros ainda têm flexibilidade e, pela expressão do seu rosto, parece estar dormindo. Rita sofreu profundamente, mas nunca deixou de acreditar no amor de Deus. Sua intimidade com Jesus e com seus santos na oração, sua imensa confiança no Senhor e sua busca em fazer sempre a vontade de Deus levaram-na a tudo superar e vencer. Procurou ver o outro lado do sofrimento, identificando-se com Jesus crucificado. Tudo isso faz dela uma referência no seguimento a Jesus, um exemplo para os cristãos de todos os tempos. Por suas orações, Rita torna-se um instrumento da misericórdia de Deus em favor da humanidade sofredora. Sua perseverança faz com que ela seja invocada como intercessora dos desesperados, advogada dos aflitos, a santa dos problemas insolúveis e das causas impossíveis. Ó doce Santa Rita, em tua vida o sofrimento é superado pela bondade. Hoje, como ontem, há tanta maldade. Faz com que, olhando o teu exemplo, saibamos buscar o que mais agrada a Deus, ainda que nos custe, e confiar sempre nele, mesmo que aquilo que esperamos pareça impossível. Roga por nós.